fama de doutor. Quando opera e faz bela cirurgia, em pouco tempo o paciente fica bom. Mas eu conheço um doutor especialista, que até pra morte ele tem a solução. O paciente pode até estar morto, cura a alma e o corpo e dá um novo coração. Esse doutor é demais, ele é formado em Sião. Ele tem todo o poder para tudo resolver em qualquer situação. Ele também é juiz, advogado e senhor. Ele dá uma nova vida, paz, amor e alegria, pois é o nosso Salvador. Que os médicos desenganam, sem diagnóstico e remédio pra curar. O paciente nessa hora desespera, pois a cova lhe espera, não tem santo pra curar. Se o problema é na alma ou na mente, Jesus entende se for espiritual. Ele examina e cura na mesma hora, e a doença vai embora e não volta nunca mais. Esse doutor é demais, ele é formado em Sião. Ele tem todo o poder para tudo resolver em qualquer situação. Ele também é juiz, advogado e senhor. Ele dá uma nova vida, paz, amor e alegria, pois é o nosso Salvador. Esse doutor é demais, ele é formado em Sião. E ele tem todo o poder para tudo resolver em qualquer situação. Ele também é juiz, advogado e senhor. Ele dá uma nova vida, paz, amor e alegria, pois é o nosso Salvador. Ele dá uma nova vida, paz, amor e alegria.